Radionovela Missão Impossível, de Thalita Oliveira Carneiro. Yoko Takamoto tem 7 anos e é uma chinesinha muito divertida. Diferente de sua irmã, que antes de conhecer seu atual namorado, Yuri Ming, era amorosa e atenciosa com sua família. Seu nome é Saruni Takamoto. Ela tem 17 anos. Yuri, 18, é filho de um japonês com uma brasileira. Mas não é por aí que nossa história se desancha. Jiro Ming é um místico que esteve no Brasil por um tempo e se envolveu com uma moça brasileira, e deste envolvimento amoroso nasceu Yuri. Jiro foi para a China, abriu uma empresa de automóveis e foi bem sucedido. Com o tempo, levou seu filho para morar com ele. E os destinos se cruzaram. Inúmeras surpresas e uma missão impossível. Muita ação, magia e grandes aventuras pela frente. Olha quem está aqui. É o namorado cabeça de bagre da minha irmã, Yuri Braguino. Vejam só quem atendeu a porta. Não sei nem como você conseguiu alcançar a maçaneta, chefe da FBPB. É isso? Federação dos Baixinhos Pirralhos Burros. Ah, Yuri. E você, maninha? Pare de mexer com o Yuri. Ele não... Pare de mexer com o Yuri, cabeça de bagre, maninha. Ah, tá. Como se ele fosse santo. Yoko, ele é uma visita. Respeite. Olha a educação, minha filha. Mamãe, ele que enche o saco e eu é que jogo fora. Ah, sei. Que expressão chula, minha filha. Saruni, querida, não era melhor irem logo? Vocês vão perder o filme. É verdade, mãe. Tchau, maninha. Tchau, mãe. Vamos, Yuri. Sabe, mãe, mas você não bate com o tal do Yuri, não sei porquê. Ah, filha, isso é bobagem sua. Deve ser porque sua irmã está se afastando de você, não? Ou talvez cresceu mais um pouquinho? Não, mãe, não é por isso, não. Vou dormir. Boa noite, mamãe. Durma com Deus, meu anjo. É, filha, tem muita coisa que você nem imagina. Seu santo bate sim com o do Yuri. A história só está começando. Mal sabe ela que será uma das personagens principais. No dia seguinte... Bom dia, mamãe. Saruni, eu quero que você termine com ele. O meu trabalho tá ficando ameaçado. A vida que eu construí profissionalmente, você não entende? Agora você quer decidir com quem eu ando, com quem eu deixo de andar? As coisas não são mais tão assim. Você está muito enganado, senhor Naru. Olha como você fala comigo, mocinha. Eu não sou seu irmão, nem se fosse eu aceitaria que você falasse assim comigo. Vai dormir agora, anda. Enquanto isso, Jiro, pai de Yuri, juntamente com seu fiel mordomo, entram na história. Kimiko, quero que você fale com o mago... Pai, aquele seu empregadinho Naru está atrapalhando meus planos de fazer uma família com a Saruni. Bah, Kimiko, quero conversar com meu filho. Sim, senhor. Filho, não precisa ficar preocupado. Podemos resolver tudo com calma. Já chegou a hora de darmos sequência à missão. Arruma um unicórnio e um grifo e fuja com ela. Leva fadas e magos com você, pois precisarão para construir sua casa. Como assim, missão? Fugir, mas pra onde vamos, pai? Para o mundo de Armon. Que mundo é esse? É o mundo onde o amor e a harmonia nunca acabam. Certo. Eu aceito a missão, se é pela Saruni. Mas só mais uma pergunta. Que missão é essa? Dúvidas e mais dúvidas rondam a cabeça de Yuri. Impossível. Aventura, fantasia e ação. Escrita por Thalita de Oliveira Carneiro, 12 anos, aluna do segundo ciclo da Escola Municipal Aurélio Pires. Rádio novela produzida pela oficina de rádio do programa Escola Integrada. Coordenação, professora Simone Moll. Coordenação da oficina e produção técnica, jornalista Sandra Mar. Edição e efeitos especiais, Gastão Amaral. Participaram deste capítulo Henrique Chamoni como Yuri e Naru, Thaís Gonçalves como Sakura e Mani, Bárbara Késia como Yoko, Lucas Roberto como U, Jiro e Miko, e Jean Caroline Cássia como Sarune e Sarune Unicórnio. Ana Caroline como Ayumi. Na voz de Fanny e como narradora, Thalita de Oliveira Carneiro. Rádio Novela Missão Impossível. Rádio Mar, projeto experimental da Escola Municipal Aurélio Pires. Direção, Maria Clemência de Fátima Silva e Renata Maria Silva Dalferro. Missão Impossível.